Eu sou um agente de milagres. Eu sou um agente de milagres. Nesses dias em minha geração, aonde eu colocar meus pés, o poder de Deus vai operar. Aonde eu colocar a planta dos meus pés, o poder de Deus vai operar. O que ele disse? Vá em meu nome e faz o que eu faço, e obras maiores você em meu nome também fará. Olha só, eu sou um agente de milagres. Eu sou um agente de milagres. Eu sou um agente de milagres da minha geração. Você é? Então cante, vá! Eu sou um agente de milagres. Eu sou um agente de milagres. Eu sou um agente de milagres. O quê? Da minha geração. Só as irmãs, eu quero ver as irmãs, vá! Da minha geração. Agora toda a igreja, tira o pé do chão e declare. Eu sou um agente de milagres. Eu sou um agente de milagres. Eu sou um agente de milagres. Da minha geração. Pisa no diabo e declare. Que eu endoidei, mas foi Jesus que transformou a minha vida e um milagre operou em mim. Ah, um milagre operou em mim. Diga isso lá, ah. Um milagre operou em mim. Ah, um milagre operou em mim. É, um milagre operou em mim. Mais, mais. Um milagre operou em mim. Um milagre operou em mim. Ah! Um milagre operou em mim. Você pode dançar pro Senhor, vá, vá, vá, vá. Na sua vida essa noite. A igreja, vá. Eu sou um agente de milagres. Eu sou um agente de milagres. Eu sou um agente de milagres na minha geração. É, vá. Eu sou um agente de milagres. Eu sou um agente de milagres. Eu sou um agente de milagres na minha geração. Toda a banda, arrebenta, profetiza, declara. de milagres na minha geração. Cinco pessoas ao seu redor, diga pra ele, vá.